As convicções de antes já não me prendem mais. Lá no fundo eu só ouço a voz gritando liberdade. Oh, oh. Que não soma mais, baseado nos fatos reais da minha vida. Me concentrei em buscar a saída na plena verdade divina, que é infinita. E flui, flui, flui. Ai, ai, oi, oi. Hoje me dê coragem pra me libertar das amarras da minha mente, pra que seja confluente, como se fosse o instinto do que a gente sente, e a alma siga sempre livremente, seguindo seu caminho sempre em frente, e a voz do coração não mente, não mente. Oi, ai, ai, ai, ai, ai, ai, oh, oh, oh. Todas as ilusões não vão me confundir jamais. Hoje já não espero sinais pra viver minha verdade. Todas as convicções de antes já não me prendem mais. Lá no fundo eu só ouço a voz gritando liberdade. Oh, oh. Aberta pra você buscar toda a liberdade onde você quiser, e a sua vibração reconheça pra recomeçar. Eu vou deixar minha porta aberta pra você buscar toda a liberdade onde você quiser, e a sua vibração reconheça pra recomeçar. Mudaram-se as estações, mas nas estações daqui nada mudou, principalmente nas do metrô. Segurança que bate no camelô, a polícia que bate trabalhador, mas não vê a dor, isso me abalou. O racista que julga só pela cor, e tu quer falar que isso já acabou?